Muito lhe espero, mas agora o assunto é particular, não acabou o amor, só o compromisso. Isso não é banal, está com novo amor, eu batalho por isso. Isso é muito pessoal. Ela sabe que eu quero quanto tempo, espero que desejo me derreta com seu jeito de olhar. Meu amor, já virou um vício. Eu posso até me na mão, eu não sei se eu amor, eu não tenho compromisso. Isso é particular. Agora eu vou te dar uma dica, uma dica. O mundo é tão lindo, ainda você mantém eu te querendo. Acordei pensando nisso, eu vou na vida viver bem. Tá bem, querer bem, deixa eu namorar. Viver bem, está bem, querer bem. Viver bem, está bem. Viver bem, está bem. Viver bem, estar bem. Ela sabe que eu quero, muito lhe espero, mas agora o assunto é particular, não acabou amor, só um compromisso. Isso não é banal, está com novo amor, eu batalho por isso. Isso é muito pessoal. Ela sabe que eu quero quanto tempo, eu espero que desejo me derreta com seu jeito de olhar. Meu amor, já virou um vício. Eu posso até me dar mão, não sei se é amor, eu não tenho compromisso. Isso é particular. Agora eu vou te dar uma dica, uma dica. O mundo é tão lindo, ainda você mantém eu te querendo. Acordei pensando nisso, eu vou na vida viver bem. Tá bem, querer bem, deixa eu namorar. Viver bem, tá bem, viver bem. Viver bem, está bem. Viver bem, está bem. Viver bem. Viver bem, está bem. Mas viver bem, está bem. Viver bem. Viver bem, está bem. Viver bem, está bem. Viver bem. Mas viver bem, está bem. Estar bem, mas viver bem, estar bem, As mãos para o ar.